Mesa, de Mario, Francisco Cermeza. Para 235, desce para 2000, autorizado o LS, ajuste o altímetro, 1015. 435, autorizado para 2000, para 1015, autorizado também o LS, F3, a resposta está estabilizada. 5974, desce para 3000, pega. Chama a torre agora, 118.95. Uma 235, centro, uma torre 118.95, boa. Boa. Boa, boa, azul 4235, liberado pelo controle, estabilizado no ILS, na sua escuta. 235, informa, avistando pista 1-0, tendo chuva moderada no momento, pista molhada, vento 1-70 graus, 8 anos. Vai reportar avistando o azul 4235. Flash, o general nave pousou já tem um tempo, já avistado em torno de 500 metros. 7. Quatro, 284, chama agora a posição 3845, completa a missão. 2895, vai chamando. Pode prosseguir a descida, pode dar, senhor? 2 mil pares, Oxamé. Repórter, sinal estabilizado. Ajuste 1015. 2 mil, repórter, sinal estabilizado. Com o Bequino, ajuste Oxamé, 62, 62. Gol 970, 3 mil pares, 1015. Gol 970. 5974, continua a aproximação e fala o estado. A nave na sua frente tocando o momento, avistou 500 pares. Passando o Stella, vou dar um no momento. Change. Somos 39, direito, 219, solo. Entra livre aqui à direita e chama 1219, solo. Boa. Avistou a 400 5974. Autorizado pouso, pista molhada, 160 graus, 109, 5964. Sim, 5974, pode confirmar o vento, senhor? 180 graus, 180 graus, 109. Sim. Solas 42, direito, 21, decimal 9, solo. 219, graças. 2000, livre LS, 1015. Bono 246, após os dias de uso, uma posição pelo. Desce para 2000, pega o autorizado EVS 1015. Bono na posição pelo. Desce para 2000, a gente está dando um tipo. Bono 246. Lenda 224, completa sinal, torre 118.95. 1895, até daqui a pouco, 6224. Salvador, Oceané 6224, estabilizado no X-Ray. Boa noite. Levo número 3. É, 400 pés, temos chuva moderada, pista molhada, vento 1,80 graus, 1,0 mais. 6224, vai para mais, vai mais caro, 6224. Certo, autorizado, pouso 180 graus, 109, pista molhada. Gente, livre pouso 6224. Torre, gol 970, tá na final da 10, vai estar travado. Fazer a continua aproximação e forma avistando, a aeronave à sua frente está tocando a pista no momento, avistou a 400 pés. Chuva moderada na Vescal, moderada leve. Cliente, vai reportar avistando, chuva leve, gol 970. Direito 21, deixa eu rolar o chão. 21 lá, CNE 6224. Autorizado LS, jogou no 246. Autorizado LS, reporta estabilizado final. Reporta estabilizado final. pode estar estabilizando na X-Ray, eu vou no 246. Via chegada até os 50, 050. Vistou a 410, gol 970. Faça aquela atualizada pouso, pistão 0, pistão molhada, 180 graus, 109. Leve pouso, gol 940. Sobre 50, liga direito, 219, certo? 219, igual 970. Estabilizou o gol no 246. Continua a aproximação, informa avistando. As aeronaves da sua frente avistaram a 400 pés. O vento 180 graus, 11 mais, pista molhada, chuva leve e moderada. É, vamos informar avistando, voo no 246. Avistou, gol no 246. Ciente autorizado, pouso 180 graus, 8 nós, pista molhada 246. Pouso autorizado, gol no 246. 246, solo 54, direito 21, do seu novo solo. 21, Zulu 246. Você é um certo, minha atenção. Sim, Júlia. Para o gol 982. Peço para 2000, autorizado, ajuste 1015. Autorizado. Volume 70, livro das restrições em TAP, peço para 3000, país 1015. estabilizado no 888. Vitor, chama a torre 118-95. 118-95. Voo 170, reduz velocidade para 200 mais, autorizado ILS, ajuste medida. Eu tenho 200 mais, autorizado ILS, ele conseguiu 170. Oi, boa noite, 88, pastor externo, estabilizando. 888 informa o pistão, final pistão 0, vento 1,60 graus, 219, teto estimado 500 pés. Informa o pistão, gol. Do pouso, vento 1,50 graus, 6,12 mais, pista molhada. Vento. Estabilizado, gol 1170. Chama a torre 118-95. 1895, obrigado, Sandro. Torre, muito boa noite. Gol 1170. Estabilizado, XOI 10. Chegou 1170, continua a aproximação, vai autorização de pouso. A aeronave à sua frente está calibrada no momento, ela avistou a cerca de 400 pés. Sente, aguardando 1170. 888, solo 05, direita 12019, solo. Direita 12019, bom. Avistou com 500, o gol 1-1-7-0. Autorizado pouso, pista 1-0, ventura 60 graus, 1219, pista molhada 1-1-7-0. Gente, da condição livre pouso na 1-0, gol 1-1-7-0. Desça para 5.000, ajuste no 015, velocidade 250 a mais, aproximação para pouso, pistão 1-0, número 2, chuva sobre o campo. Zero wind 140 miles south, passing 11,000 descending until 4,000 bus arrival. Rapport 081. 1723, desça para 6000 com ajuste 10, 15 na escala bom. 313 reduza para 220 nós. Delta 081, we're clear, no restriction until 2000 feet, over. 2000 feet without restriction, no, by 081. Delta 3178, desça para 5000, chegada a mar e ajuste no 015. Número 6313, desça, sem restrições, para 2000. Para 250 a mais, o número 4 para a posição Salvador. Para 081, you are clear to the ILS approach. ILS approach to the bus 081. 6313, número 2 para pouso, livre ali. 6313 está agora 2 milhas para apelo. Confirme, está desconfortável a descida? Não, está ótimo. Ok, sim, ótimo. Europa 081, 3 miles passing over the altar. Did you intercept the localized course? We are under regulation now, 10 miles over the altar, 1. Roger. Check landing gear and again thank the tower. Frequency 11895. Section 11895, I think you're by 081. Alright. Tower by 081, 8 miles from final. Okay, we're on the runway inside, we're about 081. Número 313, 2 milhas para a duna, ILS autorizado, reduza para aproximação, cheque para pouso. Número 2 para pouso, número 1 para ação externa, aqui para dentro é 2. Colo 723, está autorizado a aproximação ILS. Então autorizado ILS, né? Está estabilizado agora no 723. O senhor é 313, passa a dona, interceptou o localizador. Mas então, como foi compreendido o confirmo, é 313? Interceptou o localizador. Interceptamos, está estabilizado, colocar o jogador. Cheque o trecho na torre, 19895, capitão. 89563. Jules, runway left, slippery, 180 degrees, 07 knots. Cleared to land, runway 10 and slippery, thank you, Robert 081. Para chegar da moto, pista 10015, chame para a descida, capitão. Continue a aproximação em pista 10, estimado 600 pés. Aguardando, minha 313. 3178, passa a mar e altitude 8000, terça, sem restrições para 2000, 04, para pouso. Terça para 5000. 0 no 5. Salvador, bom. 8 8 este é o controle, Salvador. Rui direto e TAP, desça para 5 mil, ajuste no 0 no 5. Chegada a Mari, pista 10. Maravilha, pista 10. 5 mil pés, com ajuste V15. 5 mil então, V15. T1, small, Niner. 1-1-9, error, but you had one way, thank you. Meia 313, aguardando pista livre. Bom, pista molhada, o vento 180 graus, 629. Aguardando, 6313. Victor, report livre no runway. We are now vacating the runway, will be in 5 seconds. Roger, contact your arms. 129, now runway clear, but still at 1. Terça para 2010, reduza para 220 nós, está autorizada a aproximação ILS, é o número 3 para o pouso. Boa noite, 68. Direto Duna, desça para 4000, o número 4 para a ponta. Duna 4000, 968. E o gol no 723 estabilizou no LS da 10. Senhor, chegou na 723, estabiliza passando Duna, completa aproximação, chega o trem, chame torre, 11895, câmbio. 295, muito obrigado, amigo, bom trabalho. Um abraço. 313, solo aos 22, direita 1219. 219, Capitão 319. Salvador Tower, good evening, Azul 4959. Azul 4959. Chamada 74. Mantém position. Mantém position, 4959. Salvador, muito boa noite, Golo 723 no externo, estabilizado em LS da 10. Golo 723, pouso autorizado, pista 10, corrigindo, reporte a distância. Vai reportar visual, Golo 723. Copa 1300 pés, voo no 723. Voo no 723, pulo autorizado, pista 10, 180 graus, 089, pista molhada. E nas condições, autorizado pouso 90, voo no 723. Está autorizado. Duna na proa, obrigado. Seu nome é 212, Salvador. Desça para 5 mil, ajuste chama 015. Ainda não. Ainda 868, desça para 2000 pés. Está autorizada a aproximação ILS. Câmbio. 868, desça para 2000 pés. Autorizado ILS. Salido 2224. Justa para 8000. 8000, sim. Short final, line up and wait to runway 10. After second final, line up and wait to runway 10 at 4959. Ano 723, o solo aos 26, direita 1219. Direita chão, solo 219, Bruno 723. Zero. Estimativo, transcrição do INS agora no momento. Gente, cheque o trem, chame torre, 1895, canto. 2295, 3173, bora. Clear takeoff, 180 degrees, 8 knots. Clear takeoff, azul, 4959.